traça se aproxima agora para 10, você está passando exatamente através do Parque Tecnológico. Se autorizado, a gente livra aqui o litoral para o sobrevoo rápido. Quantas milhas será o sobrevoo, o ED107? Exatamente no meu través, que era a posição que eu estou agora no momento, se você conseguir pegar no radar. Então eu informo que em mais 2 minutos vamos ter um Boeing 737-800 passando no seu través, no momento. Relativo, estou visual com o segundo tráfego, propouso, se autorizado a retaguarda, a gente faz o sobrevoo. Retaguarda, visual com tráfego, se autorizado, guardião 07. 07 está aguardando, obrigado. 620 ali mantém para 510. Ali mantém o 670. Solido 1263, estabilidade elétrica, X-ray, dá 10. 1273, completa aproximação, torre 1862. 1862, boa. Torre Salvador, boa noite, com 273. Estabilizado Electric Freight. No 273, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Continua a aproximação, aguardando, 273. Voo 1612, solo 01, livre a pista pela direita, frequência do solo 121, decimal 1. 121, decimal 1, voo 1612. O 1273, o vento 140 graus 07 nós, autorizado pouso pista 10. Livre pouso 10, 273. 10, cruzou agora exatamente o nosso través. Estamos livrando aqui o litoral que é autorizado para o sobrevoo no Parque Tecnológico. Martins está autorizado para o 107. A gente livrando o litoral na escuta permanente do controle. Meia 720 ali mantém piscina. Ali mantém, né? 273, solo 03, livre a pista pela direita, frequência do solo 1, 21, decimal 1. Livre a pista direita, solo 1, 2, 1, 1, 2, 7, 3. Atrasado, decolagem, pista 10, vento no 40 graus, 07 mais. Atrasado, decolagem, atrasado, minha. Final pro caso Lajão 07. Código 6720, decolada 05, controle 119, decimal 8. 098, obrigado, bom fim de semana. Muito boa noite, Web 6720, decolada. 7620, boa noite, contato radar, seguindo 360, após 2000, direto em Lida. 3, após 2000, direto com posição, Celita. Beleza. Trato. Ali mantém pistão no zero. Vai esperar um instantinho, a aeronave decolou à sua frente. É, mesma performance, realizará a mesma saída. 8897, autorizado a decolagem pista no zero, ventando 40 graus, 069. Jet 6720, chama Recife, 125 Ono. Ono 6259, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, 6259. Chanel 6259, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 150 graus, 0629. Alinhamento, decolagem, 6259. Xane 6259, decolado aos 15, controle 19-8. Controle agora 119-8, 6259, grato, Montalvo. Controle Salvador, boa noite, Xane 6259, decolado na sua escuta. Xane 6259, boa noite, contato radar, 3660, após 2 mil pés, boa letra. E aí, subindo 360, após 2000, está autorizado, voo direto Lida, 6259, grato. Oi, Salvador, boa noite, economia 01, no Santo Ponte Fernão. Via 01, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a decolar pistão no zero, vento 140-0062, é nóis. Livre decolagem, no 601. A 6259, sobe restrita, nível 320. Restrição 6259, nível 320, 6259. Alfa Romeo, Romeo Eco, Vitor, boa noite, aciona a identificação autorizada, bom, desce 4000 pés, 2013. Romeo 01, decolado 220, controle 199, decimal 8. 198, boa noite, obrigado. Leão, 601, decolado, boa noite. 601, boa noite, contato radar, seguidor 360, saída da EL. 360, da EL, obrigado. Bravo Delta, boa noite, acima da identificação do transponder 2222 e confirme o nível que você tem. Ativo transponder 2222, a chegada é a MAN, reporta o ideal de destino de LED para a Delta. Na 6259, chame Recife no 25, decima 1. Bom, chame 6259. 6259, afirmativo, chama Recife no 251. 251, obrigado, boa noite. Romeu Lima, boa noite, aciona a identificação e confirme a proa, se está batendo. Gente, intenção é pouso no 7 ou no 0? Prossegue então, proa do VOR, reporta no ideal de destino, Fábio Patrício, Romeu Lima. Acionamento 35219 no bate 3. Drone, boa noite. 3603, boa noite. Acionando a identificação autorizada na área, destino ao 050. Passamos LED, Bravo Delta, desce 3 mil pés, 3 mil pés, Bravo Delta. 601, 601, 1251. 1251, 601, boa noite.